tudo me virá. Onde o amor irá reinar neste mundo atroz, tentei encontrar um lugar pra chamar. Jesus, onde oh,